trata-se de vir ao mundo real, constatar uma realidade que, aliás, é nossa conhecida de há muitos anos, uma empresa que é muito importante para a economia do país, da região, e, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é, tendo em conta até a dramática experiência dos incêndios de 2017, deveria haver aqui outros cuidados na organização da empresa, designadamente o estaleiro da Madeira, que está dentro da empresa, tem partes a 50 metros das povoações de Sampaio, está colado ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres. Esta nova unidade que foi aqui construída em 2018-19, já depois dos incêndios, quem é que autorizou que isto aqui fosse construído? A 50 metros das habitações. Quem é que autorizou? O Ministério da Economia? O Ministério do Ambiente? O Ministério da Administração Interna? Onde é que estão os relatórios da Proteção Civil sobre esta situação aqui? Eu devo dizer que os nossos rios já estiveram pior. Há 30 anos atrás estavam ainda pior e continuam mal. Nós temos aqui a Ribeira de Cavalos, que volta e meia é sujeita a descargas. Continua a haver, volta e meia, descargas sobre a Ribeira de Cavalos, o Rio Ceia, o Rio Mondego, mesmo aqui o Alva e o Cobral, estão sujeitos ainda a focos de poluição, nomeadamente das ETAR, das estações de tratamento de esgotos dos municípios. É necessário que esta empresa Águas Públicas da Serra de Estrela, que é a nova concessionária, e a Câmara Municipal corrijam o mau funcionamento da ZETAR e impeçam esses focos de poluição sobre os nossos rios.